Deus eterno enviaste, por Cristo verás salvação. Minha alma justificaste, me concedeste perdão. Vem, vem consolar-me, Pai celestial, com teu amor. Confio em ti, ó Deus Criador. Poderoso e fiel Senhor. Teu amor fruto é. Vem, vem consolar-me, Pai celestial, com teu amor. Confio em ti, ó Deus Criador, poderoso e fiel Senhor.